É já neste fim de semana, 12, 13 e 14 de maio, que acontece a Festa dos Carolos, este evento que é já uma tradição em Vila Nova de Oliveirinha, numa organização da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha. Vítor Melo está connosco na Rádio Boa Nova, é o presidente da direção da Associação Humanitária. Vítor, estamos na contagem decrescente para o evento que começa esta sexta-feira. Está tudo a postos para mais esta edição? Sim, praticamente está tudo a postos. Há sempre aqueles retoques finais, que é perfeitamente normal, mas de uma maneira geral estamos já. O quartel adaptou-se à festa, digamos assim. Em que é que consiste, portanto, para quem nunca esteve, em que é que consiste esta Festa dos Carolos? Que evento é este? Este evento tem já um histórico muito, muito longo, muito extensivo, que passa aqui até um bocadinho à frente para não ser demorado. Mas há quantos anos é que acontece? Têm contabilizados? Sim, os bombeiros propriamente agarram esta tradição, digamos assim, em 1970, 69, 70. E desde então, interruptamente, fora estes anos da pandemia, tem-se realizado esta festa. Esta festa baseia-se, tem quase um ritual, digamos assim, que é do 25 de Abril e no 1º de Maio, que são feriados, os bombeiros vão buscar a lenha. E vão distribuí-la pelos fornos das pessoas, onde depois vão cozer a broa, que é amanhã, sábado, que depois vai ser distribuído no domingo. O ritual, digamos, começa aí, nesse dia, nesses dois dias, 25 e 1 de maio. Porque a broa também é um elemento desta Festa dos Carolos. Precisamente. Depois começa-se também, que foi na semana passada, a ir buscar as panelas de ferro. São panelas grandes, que também são emprestadas pelas pessoas, pela população, onde se vai confeccionar os carolos. Todo o trabalho é feito pelos bombeiros. E onde é que são confeccionados? É no quartel, os bombeiros. Antigamente não era. Era numa propriedade de uma dona Fosmina, onde muitos anos foram lá confeccionados. Só que já não tinha condições. E depois também, após os incêndios de 2017, grande parte ardeu. Uhum. Essa casa ardeu e as condições ficaram ainda mais reduzidas. Estamos a falar de quantas panelas? Mais ou menos à hora das 20. Uhum. Panelas grandes. Panelas grandes de ferro. Os carolos, a confecção é, nesta altura com o calor não é fácil, não é fácil. Nós pomos troncos inteiros a arder e as panelas são postas de um lado e de outro e tem que estar sempre a mexer interruptamente. Portanto, para não se agarrar. A confeccionar tem ali alguma tarefa árdua, não é? É muito árdua. Tem que ter muita atenção porque com muita facilidade, tanto pelo excesso de calor ou um pouco, se tivermos atenção, o descuido de deixar de mexer, os carolos agarram e ficam com o sabor exatamente alterado. Exatamente. Não é fácil. As mulheres e os homens amanhã, que começam às 7 da manhã a ferver as panelas para elas poderem ser limpas, que são limpas, porque algumas até podem ter ferrugem, são panelas de ferro, e depois a partir da 1 da tarde é que se começa propriamente a confeccionar e que vai até às tantas da noite. Têm noção ou conseguem contabilizar os quilos de carolos que conseguem fazer, porque depois são colocados em tabuleiros. Precisamente. As broas, os registros que temos, chegaram-se a fazer 1.200 broas. Atualmente tem uma variação entre as 700 e 800 broas. Broa são, de milho, não é? Broa de milho. Que são cozidas nesses fornos que as pessoas se dispõem a cozer graciosamente, sem qualquer tipo de compartilha financeira. Não é? É o povo, digamos assim, que envolve a festa. Portanto, toda a comunidade está envolvida precisamente, nesta organização. Precisamente. E em matéria de carolos, conseguem contabilizar os quilos, os tabuleiros? Sim, os carolos chegaram-se a confeccionar na ordem dos 250 quilos. Hoje temos uma variação entre 120 e 150 quilos de carolos, só carolos, porque depois nos carolos também é adicionado leite, leva outros ingredientes, exatamente, que faz com que este volume de, em quilos possa parecer pouco, mas que depois é um volume muito grande. Exato, sim, porque depois aumenta. São, exatamente, muitos tabuleiros, a procissão que depois fazemos, porque os carolos vão à igreja no domingo. À benção dos carolos. Precisamente, vão à igreja e há uma missa e depois são benzidos. E depois fazemos o cortejo da igreja até ao quartel de bombeiros, onde aí depois vão ser distribuídos pela população. Uhum. Portanto, e toda a comunidade marca presença, não é? O que é que acha que faz deste evento assim algo tão a desejar todos os anos? Porque acredito que todas as pessoas estejam à espera de que aconteça esta iniciativa, porque já é muito antigo, já é uma tradição muito, muito antiga. Sim, eu penso que independentemente da oferta, digamos, e graças a Deus, hoje a necessidade da alimentação, claro, não é o que era há uns anos atrás, há umas décadas. Mas esta festa, se calhar, em tempos idos, servia para as pessoas jeito, sim, alimentar, claro, não é? Hoje, a própria festa envolve esse carisma, é óbvio, não é? Da própria festa em si, da tradição, mas também é uma forma de abrir o quartel à comunidade. Nós, grande parte do quartel, adaptamos para a festa. Há uma parte que fica sempre reservada à operacionalidade, ou seja, à prestação de socorro, que nunca pode ser posta em causa, mas é uma forma de abrirmos o quartel à população, para a população também se aperceber o que é os bombeiros, as viaturas, tudo o que envolve. E acho que é uma forma, eu vejo as pessoas quando vão lá, que andam de volta dos carros, que querem visitar o quartel, e é um complemento. E se a festa, depois da parte da noite, que é mais para os jovens e para as pessoas mais com folia, que depois temos os bailaricos, tem um programa cultural, precisamente, não é? Associado. E aí depois a parte que envolve a festa em si, mas com os bailes. Muito bem. E os carolos são todos consumidos? Sim, são sempre consumidos. Todos os carolos, depois que sobram, digamos assim, nós distribuímos sempre pelas IPSS. Damos sempre um tabuleirozinho às IPSS locais. Que é uma forma também de não fazer esquecer a tradição das pessoas que já lá tiveram, né? As pessoas, os idosos, já passaram também pela festa, e levar-lhe um miminho para eles se lembrarem. O Vitor gosta de carolos. Adoro. Eu também, gosto imenso de carolos. Se calhar pessoas mais novas não estão tão habituadas, mas de facto é para mim uma iguaria, gosto muito. E Vitor, e a broa também é consumida ou é para venderem? Não, não, nada, é nada tudo é vendido. É tudo consumido. A broa depois é cortada em quatro, de forma que se possa depois dividir, repartir mais fácil, e é toda consumida, é toda dividida, isso não sobra nada. Mas há outros produtos para comerem com a broa ou não? É assim, a oferta em si é os carolos e a broa. Depois temos da parte dos bombeiros, que temos um bar aí onde depois, mas aí vendendo, é óbvio, é uma receita, é uma forma de criar receita para a instituição, onde temos frangos, bifanas, temos para acompanhar precisamente o complemento, digamos, também na festa, porque quem lá vai, principalmente até à noite, quero beber uma cerveja, um sumo, quero consumir, e nós temos esse bar como suplemento. Vitor, este é o principal evento da vossa associação, que não é propriamente uma entidade promotora de eventos, mas acaba por ser um evento marca da Associação Humanitária. Sim, fora o nosso aniversário. Em dezembro, fora o nosso aniversário, posso dizer que é o segundo evento com mais destaque na associação. Uhum. Portanto, e que prima então por este envolvimento com a comunidade, o abrir de portas, não é, da associação à comunidade. Já agora, queria que me falasse um bocadinho sobre a associação humanitária. Portanto, é importante este corpo de bombeiros em Vila Nova de Oliveirinha. Quantos anos é que já conta a Associação Vamos Mundial. Fazer 90. 90 anos, portanto, estamos quase a fazer um número redondo e muito importante. Sim, e cada vez mais existe a necessidade da existência desses corpos bombeiros, principalmente aqui no interior, litoral, digamos, porque somos a única coletividade, a única instituição que consegue fazer uma prestação de socorro à população. As grandes cidades já têm outras alternativas, digamos assim, mas aqui é impossível. E o bombeiro serve para tudo. Eu, por acaso, antes de ontem estava no Quartela e temos uma solicitação de um popular para ir tirar uns gatos que estavam no telhado. Exato. Ora, nós, a adversidade que temos a nível de atuação é imensa. Nós, por vezes, o que demarca mais é os incêndios, mas os incêndios é à volta de 8% da atividade que os bombeiros fazem a nível do ano. É mais visível e, por vezes, e também é mais difícil, não é? Que correm maiores riscos, mas não é só o que os bombeiros não, fazem. Longe, não, é? Muito longe disso. Muito longe, longe disso. Disso. Quantos elementos é que tem a corporação? Temos 60 elementos. Posso dizer que fazemos uma média de 9 mil ao longo do ano. Ao longo do ano, temos à volta de 9 mil ocorrências. Se fizerem isso a dividir por os 365 dias e depois por mês ou por dia, são muitas ocorrências. Uhum. Mas quando fala desse conjunto de ocorrências, portanto, de qualquer nível, na área da saúde, incêndios, todo a nível geral, no âmbito geral. Este corpo de bombeiros, os 60 que me referiu, são todos profissionais ou é um grupo de voluntários? Não. Profissionais, digamos assim, temos duas equipes de AGEPES, e esses são os bombeiros profissionais. Depois temos outros elementos que posso considerar são os motoristas. Claro, que seguram o serviço. Precisamente, diário. Que seguram o transporte de doentes não urgente e urgências, mas que estão efetivos ao Corpo de Bombeiros. Claro. E depois existe o voluntariado, que é a maior fatia, digamos assim, que exerce voluntariamente a atividade de bombeiro, porque ainda não tem carreira, infelizmente. Exatamente. Mas que fizesse essa atividade também graciosamente, sem qualquer contrapartida. Consegue-me dizer quantos serão, mais ou menos, portanto, 60 no total? 60 no total, temos 10 elementos, que são 5 elementos de cada EIP. Exato. Pronto, e depois temos mais elementos, neste caso, da associação. Na ordem dos 11 elementos. Muito bem, portanto, cerca mais de dezenas que são então profissionais e o restante são voluntários. É importante transmitir este espírito do voluntariado. Tem sido difícil captar jovens ou, pelo contrário, há pessoas que gostam e que têm este espírito de ajudar o outro? É assim, eu digo os meus homens, considero. Os bombeiros hoje, e cada vez mais, a sua ação tem que ser o mais profissional possível. Tem que ter formação, tem que ter um conhecimento muito vasto da sua área onde vão atuar, principalmente na prestação de socorro. Claro. Não é fácil lidarmos com os sentimentos, por exemplo, quando existe um acidente, pessoas encarceradas, crianças, e nem todos nós temos essa capacidade de conseguir nos adaptar a esta forma de podermos, por exemplo, atuar num campo, num teatro de operações desta forma, onde temos que pôr de lado determinados sentimentos e temos que ser muito profissionais. E não é por ser voluntários que não temos que ser. Somos voluntários na ação, mas temos que ser profissionais na execução. Uhum. E os bombeiros hoje atingiram um patamar que não tem equivalência ao que era há umas décadas atrás. Mesmo a nível de equipamentos, estão muito melhor equipados. E tenho-me a dizer que não existe na proteção civil similar aos bombeiros na questão da personalidade da prestação de socorro. Uhum. Não se encontra. E temos um grande calcanhar daqueles, é a contrapartida do Estado, que não reconhece os bombeiros como esse elemento essencial. Porque, infelizmente, somos a única instituição do MAI, do Ministério da Administração Interna, que a sua contrapartida financeira, digamos assim, o seu financiamento, é por prestação de serviço e não por prevenção. Pois. isto é, as Forças Armadas, a Força Aérea, a GNR, etc., eles são pagos por prevenção. Podem estar no quartel, mas estão a ser pagos. Os bombeiros, uma das fontes de receita, a maior fonte de receita que têm é o transporte de doentes não urgentes, ou seja, tem que ser feita a missão, tem que ser feito um determinado trabalho para que possa ter ressarcido desse trabalho financeiramente para dar suporte depois a que o quartel seja operacional e tenha condições para isso. Exatamente. Portanto, essa é uma situação que deveria ser contornada, não é? Para que... É uma guerra, se me permite, é uma guerra de há muitos anos, da própria Liga dos Bombeiros perante o Estado, e que não somos bem ouvidos nesse aspecto, porque não somos. Ainda agora posso dizer que houve uma atualização do preço ao quilómetro este ano, meia dúzia de cêntimos, e o valor reportava, o preço reportava a 2013. Pois. Ora, os custos inerentes ao transporte dos veículos, combustível, pneus, etc., tudo um pouco, quase que duplicou. Dispararam, não é? E o Estado não reconhece. Pois. Nós, nós chegámos a pontos que quase que perdíamos dinheiro a fazer determinados serviços, mas temos que os fazer porque a população, precisamente, não é? A população não tem culpa. Ainda assim, Vítor, tem conseguido contornar essas situações em termos financeiros? A associação está estável? Sim, graças a Deus está estável. Nós tínhamos um grande problema quando eu fui para lá, em 2011, que era uma dívida que se arrastava ao quartel, à construção do quartel novo. Graças a Deus conseguimos, no ano passado, em setembro do ano passado, liquidámo-la, está resolvida, e hoje folgamos de alguma estabilidade financeira. Todo o mérito é dos bombeiros. Eu costumo dizer que é sangue e suor deles, não é com apoio estatal, longe disso. É mesmo dos bombeiros, do corpo de bombeiros, que tem feito um sacrifício enorme para se conseguir ter a libertação de dinheiro para suprimir muita coisa. Uhum. Porque se tivéssemos dependentes do Estado, já não existíamos. Muito bem. E há algum projeto? Alguma, há sim projeto. Alguma ideia que gostassem de levar sim, a cabo? Os bombeiros, para mim, é uma obra que nunca está terminada, não é? Tem a sua própria atualização, mas eu tenho na minha cabeça dois projetos grandes e que são realizáveis. Mas que mantêm em segredo do exterior, é óbvio, porque pelo menos um deles é apetecível e gostaria de conseguir realizar, porque criava uma estabilidade financeira à associação, que é o que eu gostava de deixar quando saísse. Uhum. Deixar a associação a pensar no futuro com uma estabilidade, para que não aconteça, por exemplo, a mim, não é? Que quando entrei havia muitas dificuldades. Portanto, o Vítor está na direção desde 2011. É certo. Presidente da direção desde 2011, portanto, e espera ainda vir a executar esses projetos. Vítor, muito obrigada por ter estado connosco a falar-nos de modo particular desta Festa dos Carolos e a conhecermos um bocadinho melhor também a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, mesmo aqui também às portas da Oliveira do Hospital. Muitas das vezes é a vossa corporação que também vem prestar socorro às nossas populações da Oliveira do Hospital. Portanto, bons festejos neste fim de semana. Bem-haja pela lembrança de terem ligado, e aguardo que a vossa visita neste fim de semana. Muito e bem. De todos que nos ouvem. Muito obrigada. Portanto, este é fim de semana de Festa dos Carolos em Vila Nova de Oliveirinha, numa iniciativa promovida pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Locais.